poder o quê? Mandar em você, yeah. Elas querem poder, yeah. Elas querem poder, poder o quê? Mandar em você. O que elas querem? Eu já sei qual é. É mandar nos homens e não ser mulher. O que elas querem? Eu já sei qual é. É mandar nos homens e não ser mulher. Mal do homem se casa, tem logo decepção. Elas abandonam a casa e vão morar com sapatão. É, elas querem. Elas querem poder. Poder o quê? Mandar em você. Elas querem poder. Poder o quê? Mandar em você. Oi. O que elas querem? Eu já sei qual é. É mandar nos homens e não ser mulher. Elas querem poder. Poder o quê? Mandar em você. O que elas querem? Eu já sei qual é. É mandar nos homens e não ser mulher. Elas querem poder. Poder o quê? Mandar em você. Elas querem poder. Poder o quê? Mandar em você. É por isso que as ruas andam cheias e tem mulher de só. Já tem até mulher trabalhando na obra. Elas querem poder. Poder o quê? Mandar em você. Vamos lá. Elas querem poder. Poder o quê? Mandar em você. O que elas querem? Eu já sei qual é. O que elas querem? É mandar nos homens e não ser mulher. O que elas querem? É mandar nos homens. Mandar geral e não ser mulher. Mal do homem que se casa tem logo decepção. Elas abandonam a casa e vão morar com o sapatão. Elas querem poder. Poder o quê? Elas querem poder. Poder o quê? Mandar em você. Elas querem poder. Poder o quê? Mandar em você. O que elas querem? Eu já sei qual é. É mandar nos homens. E não ser mulher, o que elas querem? O que elas querem? Eu já sei qual é. É mandar nos homens e não ser mulher. É por isso que as ruas andam cheias e tem mulher de sobra. Já tem até mulher, trabalhando na obra, dirigindo carreta, ou então caminhão, ou então na polícia, dirigindo camburão. Elas querem. O que elas querem é poder. Poder o quê? Mandar em você. O que elas querem? Gato popular. Eu já sei qual é. Seu gosto molhou. É mandar nos homens. E não ser mulher. Elas querem poder. Poder o quê? Mandar em você. O que elas querem? Eu já sei qual é. É mandar nos homens e não ser mulher. O que elas querem? Elas querem poder. Poder o quê? Mandar em você. O que elas querem?